Sejam bem-vindos ao Ultra Combo Cast, o seu podcast de games. E hoje vamos colocar os nossos kimonos, apertar as nossas faixas e entrar na porrada. E eu sou o Jota-san, lutador de karatê Shotokan, habilidade especial, executar Yokogeri na fuça do pterodátilo. Eu sou o Mr. Luca, podcaster demoníaco, habilidade especial congênita, sobreviver a quedas de abismos e vulcões. E eu sou o Floyd, o porradeiro porra louca. Habilidade especial, jogar apertando os botões como uma criança de 3 anos. Isso mesmo, lutadores e jogadores. Hoje vamos falar de Tekken 1, Tekken 2 e Tekken 3. Essa maravilha revolucionária dos jogos de luta, do arcade e do console PlayStation 1 e PlayStation 2. E aí, Mr. Luca, fez a manutenção do DeLorean aí? Tá tudo certo pra gente viajar pro passado? Peraí. Manutenção do DeLorean? É, mais ou menos, viu, Jota? Eu fiz. Tá pronto. Tá pronto? Tá pronto. Então bora lá? Vambora. Quem vai dirigir? E o Floyd? Opa, chega aí. Bora aí, DeLorean, tá no jeito então? Vambora, partiu? Floyd, pilota aí que o Mr. Luca tá muito entretido nesse Pokémon GO. Exatamente, eu tô ocupado aqui, cara. Eu vou aqui no banco do passageiro. Vai Floyd, lá, Floyd. Você dirige. Opa. E o Jota vai no capacitor de fluxo de novo, cara. O Einstein? Einstein vai no colo. Opa. Chama o Einstein aí. Einstein! Bora, então vamos lá. Bora, partiu. E aí, galera, então chegamos aqui no dia 22 de junho de 2016, essa data querida que falamos muito de joguinhos da E3, as nossas hypes, nossas expectativas. E aí, galera, o que vocês acham disso aqui, hoje? Sobre E3 de 2016, eu só tenho uma coisa a dizer, eu tenho que dar meu braço a torcer pro Jota, porque ele tava certo com essa hype toda do Pokémon GO, inclusive da licença que eu vou jogar. Ô, mas pera aí, o DeLorean, pô, tem que arrumar, não tá legal não, cara, as machas tá enguiçando aqui, cara. Não, cara, não fala isso não. Tá, já arrumei, pode deixar. Me deixa jogar aqui que já tá tudo funcionando. Oh, beleza. Então, cara, eu achei que eu não imaginava que seria essa hype toda. Eu imaginei que pra mim, pessoalmente pra mim e meus amigos em comuns que gostam de Pokémon, seria um puta jogo, a gente ia gostar pra caramba. E acabou sendo febre mundial. Muito maior do que superou muito as minhas expectativas em relação à hype. Mas eu não tô curtindo tanto assim o jogo quanto eu imaginei que eu iria. Opa! Peguei um Pokémon aqui, mano. Que foda, caralho. Opa, Pokémon no passado. Consegui pegar uns Pokémons raros aqui no passado, hein, cara. Tá funcionando mesmo? Mano, que foda, tá funcionando, cara. Tá funcionando, não tô usando fake GPS, hein. Ah, não usa não que dá banho. O que que você pegou aí? O que que você pegou? Deixa eu ver, esse Pokémon, vocês já viram esse Pokémon aqui? O nome dele é, deixa eu ver aqui na Pokédex, Kilton Fernandes. Ó, é um Pokémon do mal isso aí, hein. Ah, tá vendo aqui, ó, ele é Pokémon do tipo Evil. Olha aí. E eu vou ler aqui a descrição dele. Ah, ele tem uma mensagem aqui desse Pokémon. Opa, lê pra gente aí o que que esse Pokémon do mal tem pra nos dizer. Fala aí. Esse Pokémon aqui, ele tá falando: olá, Ultra Combo Casters. Aqui é o Kilton Fernandes do EvilCast.net. Muito bom encontrar vocês no meu feed. Os conheço há pouco tempo, mas já até comemos porcaria no shopping juntos. Abre parênteses. Pelo menos 65% dos integrantes, né, Mr. Luca? Fecha parênteses. Olha aí. Ó, só pra não deixar o pessoal no gelo, a gente marcou um almoço no shopping lá perto do meu trampo. Foi o Jota, foi eu, foi o Osmar, camarada nosso, e o Kilton. A gente marcou, e não é 65%, se foi dois integrantes de 3, de 3? É 66,6%. O cara tá querendo ser objetivo, velho. O cara tá querendo ser objetivo. Então vamos lá, parabéns pelo trabalho de vocês. Como vocês bem sabem, eu não sou gamer. E na verdade, A minha maior aventura nesse mundo foi jogar 17 minutos de The Last of Us em 4 meses. Caralho! Mano! Hashtag Noob Alert. Mesmo assim, Ultra Combo Cast é basicamente o único cast de games que eu acompanho. O fato de serem hardcore, mas mesmo assim amigáveis, me lembra o início de alguns podcasts de games que acompanhei no passado. Opa, quem será que ele tá falando? Quem será? Tomara que ele não abandone a gente como ele fez com os outros. Não, Kilton, a gente vai manter as raízes. Geralmente não envio e-mail para os casts que acompanho, a não ser que tenha alguma coisa a agregar. No caso do último episódio, acredito que posso contribuir com a discussão. Vocês falaram sobre o renascentismo e suas características. Gostaria de compartilhar mais algumas informações para complementar a discussão. Só para lembrar que o último cast que ele está falando é o cast de Tartarugas Ninjas. Exatamente. Onde a gente ficou debatendo o que é renascentismo, romantismo, as doideiras todas de tempo aí, e o Kilton veio nos ensinar aqui. Por causa das tartarugas com nomes renascentistas. Então vamos lá, coloca a trilha de renascentismo e bora lá. O renascentismo foi um estilo artístico, uma estética difundida entre 1400 a 1600 na Europa, especialmente Itália. Um estilo artístico sempre nasce em contra-reforma a um estilo anterior. No caso, o renascentismo veio em contraponto ao estilo gótico. Disso, eu acho que... Bota o som gótico aí, bota o som gótico. Bota lacrimosa agora. Enquanto o gótico usava linhas retas, modestas e sombrias, para que os homens sempre olhassem para os céus e reconhecessem sua nudade perante a Deus. Deve ser humanidade, né? Será que é? Ou é nudade mesmo. É, mesmo, né? Vamos deixar aí no ar. É. agora ele vai ter que mandar um e-mail explicando o que é nudade. Ele vai ter que mandar um e-mail para explicar o e-mail. Beleza. O renascentismo, por sua vez, trazia obras que eram carregadas em detalhes e perfeição. Seus artistas eram multidisciplinares e dominavam técnicas de dezenas de diferentes formas de arte e ciência. Essa característica remetia a um pensamento onde o homem poderia criar tanto quanto Deus. Outro ponto que me chamou a atenção no episódio foram as teorias sobre o nome das tartarugas: Rafael, Donatello, Leonardo e Michelangelo. O fato das tartarugas ninjas serem de Manhattan faz com que os nomes sejam condizentes com o contexto da cidade. Little Italy, um tradicional bairro italiano em Nova York, fica entre Manhattan e Chinatown. De fato, quando era criança, eu estranhava muito o sotaque ítalo-americano no desenho das Tartarugas Ninja. Espero não ter enchido o saco de vocês com um monte de informações que não tem nada a ver com games. Gosto muito do Ultra Combo Cast e desejo todo o sucesso da podosfera pra vocês. Muito obrigado e hashtag Keep Evil. Caraca, tá direito. Oi? Keep Evil. Então, beleza. Keep Evil. Valeu, Kilton, pelo e-mail, cara. Pela mensagem. Cara, Kilton parceiraço nosso. Inclusive, os caras participaram aí do Metal 101. Eu não pude participar o primeiro ainda, hein? Honra pra chamar a gente pra participar, cara. Exatamente. Ficou bem bacana. Falamos sobre os joguinhos de rock aí nos games. É isso aí, Kilton. Obrigadão, cara. Mandem mais e-mails pra gente, cara. E não importa, mãe. Foi... agregou muito ao nosso cast, inclusive a gente que não sabia disso. Valeu mesmo, cara. Abração. Valeu. Quando informações não serem vinculadas a games, fica tranquilo, cara, porque nosso cast é um cast de games, mas a gente passa muita informação fora do mundo dos games também, e foi muito relevante seu e-mail referente a isso. Agora, só continuando aqui, enquanto o Mr. Luca tá caçando os pokémons dele, eu vou falar a minha experiência com Pokémon. Já registrei aqui, Floyd. Já registrei aqui. Kilton Fernandes é o Pokémon número 666. Tá registrado na minha Pokédex. Então, cara, ó, E o que eu falei pra vocês no cast da E3 ainda se mantém, cara. Pokémon GO é um jogo raso, raso, raso, cara. Eu não joguei no meu celular, porque eu ainda não tenho um celular com essa habilidade, mas a minha esposa tem, a gente jogou. A gente mora num lugar não tão longe de São Paulo, mas aqui não tem nada. Não tem Pokéstop, não tem nada. E acabei jogando, fiz um teste aqui num desses emuladores de Android da vida. Cara, só andar, pegar Pokémon sem batalhar, sem trocar, sem nada. Se o jogo for só isso, eu não dou 3 meses pra todo mundo enjoar, cara. Eu conheço gente que já enjoou. Olha aqui! Opa! Olha só o que apareceu na minha tela. Tá chocando o ovo, cara. Tá chocando, consegui rachar. Oh, olha lá. Deixa eu ver. O que vai ser? Tá rachando. Meu, é meio bizarro esses ovos quando chocam. É um ratatá, é uma Magikarp. Olha lá. Bate. Não, cara, vai ser Dratini. Ah, não! É um Igor Pinelli, cara. Putz, que azar, cara. Nasceu um Igor Pinelli, cara. Pokémon bebê aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ele também tá com mensagem, cara. Posso ler essa aqui? Vai, lê aí a Pokédex, ó. Toma meu cara, celular deixa aí. Putz, eu vou roubar isso aqui. Não, deixa quieto. Esse cara de Carapicuíba não pode confiar. Me deu o celular e já era. O Igor Pinelli mandou um recado aqui pra gente no cast de Rock'n'Roll Race. Ele aqui tá dizendo pra gente: esse cast ficou massa, eu fiquei com vontade de jogar mais por causa das músicas. Porque é o seguinte, eu nasci em 2000, é uma criança ainda, gente. Pokémon bebê, né? Quando ele nasceu, o jogo já tinha quase 10 anos. Ele colocou aqui leite com pera. Ué, leite com pera é muito, viu? E sabe-se lá, Deus, de onde vem meu gosto por jogos antigos. Mas esse eu não curti muito por causa da visão isométrica. É Team J. Esse é Team J. Visão isométrica pra carrinho não curto. Ó, aí ele continua: não consegui me adaptar, bati em todas as curvas, uma negação. Mas enfim, esse cast foi muito bom e fiquei com vontade de aguentar a visão isométrica só por causa da trilha sonora. Hahaha. Continuem assim que vão tornar referência nos casts de games. Grande abraço pra todos os manos do Ultra Combo Cast. Olha aí, ele não gostou do jogo pelo meu motivo do Jota, porque é ruim, ó. Ele não conseguia jogar, porque batia. E ó, o Igor Pinelli, grande amigo nosso, ele é do Noobcast. Igor do Noobcast. Ele é noob, ó. Noob. É. Pô, parceiraço nosso também, Igor, abração aí do Noobcast, a galera. Valeu, Igor. Ele tá registrado aí, qual que é o número dele na Pokédex, Floyd? Aqui, ó, o Igor aqui olhando aqui na Pokédex, é Pokémon 2000, cara. Acabou de nascer a criança aí, ó. Pokémon muito novo ainda. Esse tá na primeira fase de evolução ainda. Pô, Igor, joga mais rock'n'roll, Igor. Valeu, Igor, pelo comentário. Floyd, você falou sobre o que você acha do Pokémon GO e eu acho que você tem todo o direito de estar errado. Até porque, Mr. Luca, foi anunciado até na E3 que teriam features sobre o Pokémon GO e uma delas seria que você poderia fazer trocas. De início, não. Mas depois você poderia fazer trocas. Agora, batalhas entre jogadores, entre treinadores, até agora eu não vi nada. É o que eu disse, que se o jogo for só isso, ele é raso. É 3 meses pra enjoar. Entre jogadores ainda não tem, espero que eles coloquem batalhas pessoais, que você possa escolher um amiguinho seu pra você batalhar, e a mesma coisa pra trocar, principalmente a troca, eu acho que tem que vir, porque vai ser muito forte esse esquema de troca. Indícios de que isso vai rolar é a questão dos pokémons exclusivos de continente, né? Então tem pokémons exclusivos, isso indica que pode ser que tenha troca, né? Vai pra justificar esses pokémons exclusivos. Verdade. E, assim, só pra falar rapidinho a questão de batalha, cara, tá legal. Quando você chega num certo nível, você vai pro estádio, é bem interessante essa dinâmica, é diferente dos pokémons normais, mas é bem legal essa dinâmica de batalhar nos estádios, defender os estádios, se você for jogar de tá galera... Tá falando o líder do ginásio de Ubatuba, né? Exatamente. Líder da Praça do Crack. peraí, tá até vibrando esse celular aqui, mano, essa porra aqui. Toma isso aqui, mano. Quero não. Esse aqui tá... Daqui. Deixa eu ver. Tá pitando. Pega aí, Jota. Captura, Jota. É Pokémon. Opa! Apareceu um Pokémon aqui. Pega. Vou pegar. Calma aí. Bola curva. Vou jogar de novo. Vai, mano. Peguei. Dá Raspberry. Dá Raspberry que captura. Vai. Gotcha! Peguei. Pegou, beleza. Quem é, cara, esse Pokémon, Jota? Esse amor Pokémon de Deus. Aqui é diferente, hein? Não é Zubat, não, esse, né? Esse Pokémon tá com a foto de mendigo, mano. Não é Zubat, tá com a foto de mendigo. Quem é esse Pokémon? É o Matheus Mendes, cara. Ele parece o mendigo da Praça da Sé. Com vocês, o mendigo cantando essa música de Tijuana. Gnomo não nasce no pé. Tem uma foto dele aqui. Matheus, beijo no coração, cara. Então, ou então, é mais um homem bomba, né? Olha só, seu brother Jota detonando você, Matheus. Oh, mas ele trouxe uma mensagem aqui com ele também, ó. Tem uma que mensagem que esse Pokémon aqui, nos diz? Esse aqui, pelo que eu tô vendo aqui, ó, deixa eu ver, mensagem de dois casts ainda, hein? De dois casts. Lá no Rock'n'Roll Race, que ele falou o seguinte: ficou bom demais esse cast. Rock'n'Roll Race foi um jogo inovador pra época. Oh, mas eu gostava muito mais. Mas eu gostava muito mais do jogo Bike Mice from Mars. Esquadrão Marte. Puta, cara, pode crer. Eu lembro esse desenho, é louco, quando eu passava na TV Globinho, cara. Puta, pode crer, eu lembro do desenho, velho. Eu lembro. Biker Mice from Mars. Eu lembro do jogo e do desenho, cara, que eu aluguei o jogo. O jogo eu não joguei, não, mas o desenho era da hora. Eu aluguei o jogo por causa do desenho. Da hora. O mesmo tem a mesma pegada de Rock'n'Roll Race, mas pra mim é mais divertido e também porque passava o desenho do jogo na TV Globo. Hahaha. Um abraço, manos. Ótima análise. É, somos ótimos analistas, né? Não, é fantástico, cara. Uma coisa vai te pegar, ou uma outra. Se você gosta do desenho, você vai jogar por tabela. Se você gostou do jogo, você vai acabar assistindo desenho por tabela. É sucesso. E qual é um dos maiores multimídias de todos os tempos? Tartarugas Ninja. Tartarugas Ninjas. Exatamente. E você falou que o Pokémon Matheus Mendes comentou sobre tartarugas, né? Então, o comentário do Matheus Mendes sobre Tartarugas Ninjas é: parabéns pela escolha do tema. Esses jogos das Tartarugas Ninjas marcaram minha infância. O CC imitando como sempre. Aí, ó. Valeu, Matheus. Obrigado. Opa, cara. Obrigado. Valeu, da hora, Matheus. E você fica chamando o cara de mendigo aí, ó. Que nada, tá, que nada. O Matheus é brother. O Matheus é brother, sabe que é brincadeira. Mas tamo aí, Matheus. Precisando de uma graninha, precisando de um pão pra comer, pode passar aqui em casa. Você tá falando isso com o único cara do grupo do Telegram que tem um Play 4, tá? Pode crer. De moedinha em moedinha que ele conseguiu nascer e comprar. Vai pensando que pedir esmola não dá dinheiro. Matheus, eu tô fora desses comentários. Você tá ouvindo, né, cara? Eu tô fora desses comentários. Jota, qual que é o número dele na Pokédex, cara? Número 51. Qual foi a ideia? Caralho. Que mancada. The King of Iron Fist Tournament. Meus queridos amigos lutadores e gamers, o que vocês podem me dizer sobre Tekken? É de luta. Também posso dizer que é inferior a Virtua Fighter. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Ô, louco! De jeito nenhum. Não, para. Polêmica! Ele se sentiu rejeitado no cast de Doom, agora ele tá querendo galhofar no cast de Tekken. Eu vou assumir a posição de hater hoje aqui. De hater, já temos um declarado. Eu duvido você falar mal de Tekken. Eu sou time Virtual Fighter aí, galera. Então tá bom, já que vocês resumiram a falar que é um jogo de luta, acho que dá pra falar um pouco mais sobre Tekken. Fala aí, Thalera, o que você tem pra falar um pouco de Tekken? Não, é verdade, eles usaram os efeitos ali da porrada. O próprio efeito sonoro da porrada é muito forte mesmo. E eu já vou falar que é mentira, viu? Eu não sou Team Virtua Fighter, não, cara. Aqui é Tekken, caralho. Ah, não. Já pipocou, já. O cara não sustenta os ideais, ó. Ele sabe que os caras das tochas e facões são muito maiores do que os de Doom. Os caras que não acharam o Jota no Aqui Doom. Aqui é Tekken, caralho. Vamos lá, vamos apresentar um pouquinho sobre Tekken. Tekken que foi um jogo desenvolvido para arcade inicialmente e depois foi adaptado pro PlayStation 1. É um jogo de luta, assim como o Mr. Luca deu a referência, ele usou muito da referência de Virtual Fighter. Que na época eu lembro que eu joguei um pouquinho, não sei o que vocês podem falar de Virtual Fighter, mas eu não consegui jogar muito Virtual Fighter na época, não. Não tive uma experiência muito boa. O Virtual Fighter é muito ruim, cara. Ah, vou defender Virtual Fighter aqui, hein, cara. Ué, você vai defender de novo? Você tá... Escolhe um lado, não, mano. Não. Ó, eu sou time Tekken, porém, inclusive foi a franquia que deslanchou. Tekken hoje é referência de jogo 3D, mais realista e tal. Virtual Fighter que criou o estilo... perdeu feio pro Tekken, mas Virtua Fighter criou o estilo, e eu lembro muito bem de quando eu era pivetinho que a gente tava todo mundo jogando Street Fighter 2 ali 2D, de repente aquela máquina lá gigantesca, que inclusive era cara pra caralho pra poder jogar e... eram duas fichas pra exatamente, você ter um crédito. Exatamente, no mínimo duas fichas pra jogar aquela máquina, e tipo era revolucionário, cara, Virtua Fighter era impressionante. Sim, bem com realista certeza. Sim. É, o 3 foi o melhor. Sim. Então, como eu falei, o Virtual Fighter, a minha experiência com o Virtual Fighter é a seguinte: a minha mãe me deu de presente o Multimega CDX. Meu pai alugou a fita do Virtual Fighter. Cara, a gente tentou jogar e sinceramente não saiu nada. Até porque eu tinha 8 anos de idade, então não manjava muito de jogo de luta. Mas é que o Virtual Fighter, Jota, ele não foi lançado exclusivo pro Multimega CDX. Ele era um jogo em cartucho, ele rodava no Mega também, né? É, ele era um jogo da Sega. Sim, o Virtual Mega Fighter mesmo. Era um jogo da Sega que é pra arcade. E a SEGA, ela tinha o costume de portar. Fazer jogos para arcade e portar, não sei se bem, pro Mega. É, foi o caso de Virtua Fighter, que eles tentaram fazer a magia negra ali para colocar no cartucho, mas não deu certo, não. Satanás não aceitou o pacto. Eles não conseguiram portar, cara. É, Duno nasceu duas vezes, né? O Satanás de Duno não replicou tanto. The King of Iron Fist Tournament. Então tá, então vamos falar um pouquinho agora sobre a história de Tekken. Começando lá pelo Tekken 1. Mas já, eu não falei nada do Tekken, mano. Vida! Tadinho do Floyd! O dó! Tadinho! O dó! Floyd, você tem alguma experiência com o Tekken? Cara, experiência de boteco. Fliperamazinho lá de Tekken. É, eu lembro que eu achei muito estranho isso na época, cara. É que eu não joguei Virtual Fighter, eu tinha um Super Nintendo na minha infância, né? Mas foi uma quebra de paradigma esse jogo, assim. Eu falei, caramba, meu. Acostumado a jogar Street Fighter, Mortal Kombat, 2D ali só, com gráficos 2D. É, deu uma quebrada na cabeça mesmo, assim, a ideia do jogo, mas na época ele foi muito bacana jogá-lo. Hoje em dia, não sei se valeu a pena revisitar ele não, hein, cara. Isso. Sim. É, foda pra caralho. Não só isso, também tem o fato dele ser quase um simulador de luta, cara. Sim. O Tekken, além dele ser 3D, que na época quando eu vi, eu falei, caramba, que jogo bonito, cara. que não é. Chegamos ao ápice da tecnologia. Exatamente. Nunca melhoraremos mais que isso. O Tekken, ele, diferente do Street Fighter, que, por exemplo, são 3 botões de soco, 3 botões de chute. Um fraco, médio e forte. O Tekken não. O Tekken é um botão pra mão direita e um botão pra mão esquerda. Outro botão pro pé direito e outro botão pro pé esquerdo. E ali você faz a sequência que você quiser, cara. Isso é revolucionário. Eu acho esse layout de controle muito legal, cara. Ele é bem simulação mesmo. Ele é bem simulação, né? Ainda assim, a questão das sequências no 1 não ficou muito claro. Ficou meio mais ou menos. Mas nos próximos jogos, isso foi. Claudio, eu acredito que o 1 e o 2 não estejam muito distantes, não, viu? Em questão de jogabilidade, acho que não estão muito distantes, não. Jogabilidade e gráfico. Não, no 2 eles colocaram bastante coisa. Assim, a diferença de datas de um pro outro. É de um ano. É de um ano. Tecnicamente é pouca. É um ano. Mas eles aprimoraram demais. No 2 já começa a contar também a distância que o golpe pegou pra contar o quanto de sangue ele vai tirar. Tipo, você quer dar um soco, você tá colado no personagem, no adversário, não vai arrancar tanto que você não conseguiu ter muito impulso. Agora, se você tá de longe e acerta um chute perfeito ali, ele vai tirar mais. Já foi implementada essa mecânica, querendo ou não, sim, é uma coisa grande, inclusive ainda pra época, né? Beleza. Vamos segurar um pouquinho, vamos deixar isso aqui um pouquinho mais pra frente pra gente falar um pouco sobre a mecânica do jogo, dos golpes. E aí você dá mais uma aulinha pra gente aí. Vamos falar um pouco da história, desde a do início. Ele não se segura, ele quer contar a história. Vamos contar um pouco sobre a história de Tekken. Desde o início, que foi o pai do Heihachi, ou Jinpachi, ele fundou a empresa Mishima Zaibatsu, que seria a Tekken, a empresa Tekken. Apesar de não ser muito falado como empresa Tekken, nos Estados Unidos ela é conhecida como Tekken. A partir daí, dessa empresa, o Heihachi criou um... Pergunta, Jota. Ah. Você falou que ela chama Tekken, que até eu tô Tekken fazendo a ligação aqui com... É, Tekken, né? Separando aí o nome. É... Eu tô fazendo uma ponte lá com a abertura do primeiro Tekken, que, tipo, tem umas paradas lá de umas engrenagens e tal. Dá a entender que é alguma coisa mecânica, tecnológica. A Mishima Zaibatsu, a Tekken, ela produziu o que, então, exatamente? É uma empresa. É uma corporação. Eu sou time, aperto start e vou meter porrada, mano. A empresa Mishima Zaibatsu é como uma máfia, de certa forma. Mas ela também desenvolve estudos científicos. Ela tem lá o seu cientista, que é o Dr. P. Ele, inclusive, que faz um daqueles robôs, que é o Jack. Vocês lembram lá do... Sim, o Jack, o Gun Jack. Isso. Sim. Tem 300 Jack na série inteira, né? Jack 2, Jack 3. Exatamente. Porque cada Jack é um tipo de robô. Então, conforme ele vai saindo... É um T-1000 diferente, né? Isso. E tem também o Prototype Jack, que foi desenvolvido pelo mesmo cientista, que era pra combater esses Jacks. Porque esses Jacks, eles foram construídos pra ser como se fossem uns guarda-costas. Então a Mishima Zaibatsu, além de ser, tipo, da máfia, ela desenvolvia tecnologia. Desenvolvia tecnologia, exatamente. Então eu acho que isso explica o tech do nome, né? O Ken é porrada, né? Quem é soco em japonês? Aí, ó, tecnologia e porrada, mano. Tecnologia da porrada. Pode crer, tecnologia da porrada. No Brasil ia chamar assim, né? Tecnologia da porrada. Ainda bem que não localizaram ele pra cá. The King of Iron Fist Tournament. Agora falando um pouquinho mais dessa família, a família Mishima, que é uma família, pra mim, na verdade pra mim não, é a família mais importante da série. Porque foram eles que fundaram a empresa. Tem outra? Opa, tem. Outra família? Tem, pô. Tem. Todos os personagens têm uma história, cada um tem a sua família. É, todo mundo tem pai e tem mãe, né? Não, sim, mas a família envolvida na trama. Tem, pô. A Ana e a Nina, elas são irmãs, já é uma família. Sim. Ah, é. E voltando ao trio cast dos namorados, lá tem uma zoeirinha que rola solta, né? E... voltem lá e escutem. Então tem lá o Heihachi, que tomou o poder da empresa. Ele conseguiu tirar o pai dele, o Jinpachi, e tomar o poder da empresa. Porque o Heihachi, ele discordava da forma do pai dele. Ele queria que o pai dele fosse um cara mais cruel. E aí ele montou provas pra poder ferrar com o pai dele e conseguir tirar o pai dele do poder. Cara, eu até quando eu tava fazendo a minha pesquisa de Tekken aqui, cara, eu defini o título pro Heihachi e pro Kazuya. É filho da puta pai e filho da puta filho, cara. Tal pai, tal filho. Ah, mas esse negócio de jogar criança aí do precipício me lembrou aquele episódio do Família Dinossauro, que o Dino tinha que jogar a sogra dele. Pro sacrifício. Caraca, o cara colocou a referência de Família Dinossauro com o Tec, da hora. Tudo a ver. Ah, tá aí, ó, tudo faz sentido agora. Pois cara. É. Sejam bem-vindos ao Ultra Combo Cast. Agora vocês entendem o bom lá, né? O dinossaurinho da onde vem, né? Isso. Uma empresa japonesa. Isso. E por que ele tem perfil americano, de soldado americano? Pode crer, né? Exatamente, verdade. É isso mesmo. É porque o Dr. B, ele é um russo. Ele é um cientista da União Soviética. Então, ele foi contratado pela Tekken e ele desenvolveu o Jack como androide dele como um soviético. Agora, o estilo dele não é um estilo americano, mas é um estilo de guerra. Não é um estilo americano, é um estilo de guerra. Pra mim, ele tem cara daqueles perfil de soldado americano, com até o corte padrão lá, é... Parece. Pegar ele parece mesmo. É, ele parece o Gilly fez uma fusão com o Zangief, né, cara? Ó, próximo casal pro cast de namorados, Gilly e Zangief, que nasceu o Jack. Não, o Gui é americano, né? O americano e o soviético. Pronto, decifrado. Vamos chegar no torneio, que é onde acontecem as lutas de Tekken. O Heihachi decidiu criar esse torneio, que é o King Iron First, pra poder lutar, simplesmente pra mostrar que ele era o cara mais forte. A atração principal é a luta dele contra o próprio filho, que voltou pra se vingar dele. Quem nunca? Né? Ó a novela mexicana vindo aí, rapaz. Quem nunca, né? Inclusive, isso foi citado lá no cast dos Dias Namorados. Exatamente. O Kazuya, ele foi criado pelo pai e pelo avô. O Jinpachi, que era uma pessoa boa, ele cativou o Kazuya e o Kazuya acabou crescendo bom. E o Heihachi não gostava disso. E o Heihachi tratava ele muito mal, pra ele crescer mal mesmo. Então o Heihachi pegou ele com 5 anos de idade. 5 anos de idade ele pegou e falou assim, ó, se você sobreviver à queda desse precipício, você é meu filho. Se não... E jogou o moleque, velho. 1, 2, 3, vai, filhão! Ai, caralho! Beleza. Ah, como é que você ensina um pássaro a voar? Vai lá, pula, filho, voa, aprende. Aí ele fala, putz, deu ruim. É o cabelo do cara. Tinha um prêmio em dinheiro. Sim, tinha um prêmio em dinheiro. Tinha uma grana. Era R$1 bilhão de dólares, né? Isso. Não, era R$1 bilhão. Não, a empresa não. Era só o dinheiro. Era só R$1 bilhão. Não, o cara é um milionário. Esses playboys aí, bilionários, né? Então o Jin, ele volta, nessa queda, ele cai, se arrebenta todo, tem um ferimento no peito e ele tá agonizando. E uma entidade do mal, que é o Devil, ele vem e fala com o Jin que pode ajudar ele a curar ele. Com quem? Também... Fala com quem? Com mochila de criança. Não, mas não, o Jin, não é o Kazuya? O Kazuya, troquei o Jin pelo Kazuya. Ah, tá, Kazuya. O Floyd... Jin não existe ainda. O Floyd... Exatamente, ele não ia sobreviver, ele tava agonizando pra morte. Então o Devil, ele veio e falou, posso te ajudar a você a se curar e a se vingar do seu pai. E o Kazooie... Vai ajudar a lançar CDs de sucesso na mídia, vai fazer um programinha de criança na Globo. Desde que você coloque mensagens subliminares no disco de maior sucesso. Então é isso. Então o Kazooie ele volta como um demônio. O demônio ele entra no corpo do Kazooie, mas ele não se manifesta. E só que ele dá mais força ao Kazooie. Então o Kazooie ele tem uma força por causa desse demônio. E aí começa o King Iron Fist Tournament. Inclusive, The King of Iron Fist Tournament. Cara, como eu gostava desse torneio. Inclusive, o final canônico do Tekken 1 é o Heihachi sendo superior fisicamente ao Kazooie. Só que o Kazooie, vendo que vai perder a luta, ele invoca uma mochila de criança lá, se transforma e senta a porrada no pai e... Exatamente, filho da puta filho, vai, bate no filho da puta pai, ganha e finalmente concretiza a sua vingança. Ele pega o pai lá nos braços e joga o pai do penhasco. Exatamente, isso é que é uma vingança, né? The King of Iron Fist Tournament. E o Kazooie, agora, como presidente da Tekken, né? Ele assume a companhia, né? Ele toma a empresa, Mishima Zaibatsu. Ele assume porque é herança dele, né? Herança dele conquistada por meios bem tradicionais, né? Só que ninguém se toca, tipo, ele herdou porque ele matou o dono, né? Não. Exatamente. O Rei Hash foi dado como morto. É que a seguradora deles lá cobria a policy lá, cobria você jogar o seu pai de um abismo. A empresa passará para o nome de Kazooie assim que ele jogar o Rei Hash do alto de preço. Tá na cláusula 14B, parágrafo 8. The King of Iron Fist Tournament. Vocês lembram do King, certo? Sim. Opa! Eu também, cara. Mucha Lucha. Lucha Livre. Isso. Inclusive, o King foi o primeiro personagem que eu joguei. Foi o primeiro que eu vi jogando. No fliperama, a gente só jogava com o King, cara. Todo mundo jogava só com o King. Sinceramente, eu não sei por quê. Ele era o personagem mais técnico, né? Porque ele tinha aqueles agarrões, eram mais difíceis de executar. Então, e quando você salvava com o King, aí ele habilitava um personagem extra, que era o Amor King. Love is in the air, everywhere I look around. Armor King, amor não. Amor King! Oi, amor! Amor King, o cara de tanguinha de coração. E máscara de leopardo, né, cara? Shuma Mahua. Quando ele ganhava a luta, ele fazia um coraçãozinho. Exatamente. Tá vendo X0 no final. Do... Amor King wins. Inclusive, Jota, você chamou o Armor King aí. Todo personagem que você terminava o jogo, ele desbloqueava um personagem relacionado a ele, né? Exatamente. Isso que era bem interessante no Tekken. Ele trouxe essa mecânica de você poder ter um objetivo pra salvar o jogo, né? Sim, era... É uma recompensa, né? Não só ver o final, mas ganhar um personagem novo. Foi um dos games de luta que eu fiquei mais pilhado pra terminar com todos, pra poder liberar todos os personagens, né? Eu acho que foi o único que eu fiz isso. Foi o único jogo que eu terminei com todos, em todos, até o 3, eu terminei com todos. E o King, Jota, ele tem ele é um personagem bem nobre, né? Ele entra na luta, no torneio, porque ele quer abrir um orfanato, né, cara? Isso. Ele é um padre, cara. Caramba! Ô, louco! Jesus approve it! cabeça de onça, lutador de luta livre. Qual a profissão dele? Padre. Porradeiro, mete a porrada em todo mundo em nome de Jesus. É. Bom, vamos piorar, vamos piorar. O King, ele é um ex-arruaceiro que desafiou o Armor King, tomou um piau e aí se regenerou e virou padre, cara. Porra, isso foi um piau de verdade. Esse bateu forte na consciência. O cara viu Jesus, mano. Apanhou tanto que The King of Iron Fist Tournament. E aí depois ele voltou, falou com o Armor King e virou um discípulo dele. O Armor King treinou ele e os dois entraram no torneio. Não, ele era um lutador. Ele era um lutador e ele era um lutador diferente, né? Ele se destacava pela armadura negra dele e a máscara de leopardo. Vamos falar um pouquinho de um personagem que tem uma referência histórica nos filmes? Quem é que vocês acham que é? Bruce Lee. Bruce Lee! É isso aí, o Marshall Law. O Marshall Law que... todo mundo chamava de Bruce Lee, né? Claro! Escolhe o Bruce Lee ali, mano! Pega o Bruce Lee. Até os gritinhos do Law é semelhante. É, ele foi totalmente inspirado no Bruce Lee, cara. Os golpes... Ah, não só os golpes. O Marshall Law, o sonho dele é ter um restaurante e montar um dojo. E ele faz isso, ele monta um restaurante, no fundo do restaurante dele ele monta um dojo. E o estilo que ele luta é Jeet Kune Do, que é o mesmo estilo do Bruce Lee, é o estilo que o Bruce Lee criou. Então é um plágio, homenagem, tudo junto, né? Não tem, assim... É falar de... Ah, é uma inspiração. Não é uma inspiração. É uma cópia do caralho. É uma cópia. É uma cópia descarada. Assim, tipo, não é a primeira vez que isso acontece. Não, Bruce Lee, acho que pra jogo de luta, é um dos personagens mais plagiados, né? Ah, sim, sim. Até tem porque, Jota, você manja. Você que é o cara das artes marciais, você tá ligado? Bruce Lee era um personagem, né? Sim, sim. Ele tinha a filosofia de vida dele, mas ele era um personagem. Bruce Lee era um personagem do cinema, né? Ele era um filósofo. Bruce Lee é? Ah, sim, mas ele criou um personagem pra si, né? Pra poder fazer os filmes dele. Ô, Mr. Luca, mas ele era lutador nato. Aquele personagem que a gente conhecia, beleza. Aquele herói que salvava as meninas lá contra a máfia, tudo bem. Mas o Bruce Lee, cara, ele era um puta lutador. Ah, sim. Então, o Bruce Lee, como você falou, ele foi com inspiração pro Fei-Long lá do Street Fighter, pro Law e pra quem outra mais? Outra cópia, não é inspiração, é cópia também. É cópia, total. Exatamente. É. Quem copiou primeiro, Street Fighter ou Tekken? Vamos ver. Ah, Street Tekken. Fighter, né? Tekken. Eu chuto Tekken. Deixa eu ver quando que é o Super Street Tekken Fighter. Tekken é de 94. Foi Tekken, mano. Certeza, né? Porque esse Street Fighter aí é o Super Street Fighter 2, não é isso? Não, cara. Não foi. Foi o Street Fighter. Foi Street Fighter, o Super, né? Street Fighter 2 é de 93. Aí, certeza. Olha só. Isso, agora vamos falar de outro personagem que eu acredito que ninguém faz referência a um personagem de cinema também, mas eu acredito que seja. Paul Fênix. Porra, Paul Fênix, meu personagem favorito, velho. Quem que é a referência desse cara? É o Ken? É o Ken do Tekken? É o Chuck Norris, velho. O americano playboy. É, o Ken, é tipo o Ken do Tekken, né? Eu entendi o que ele quis dizer. É, foi o Chuck Norris, porque o Chuck Norris teve aula com o Bruce Lee, né? E o Paul e o Law são eles parceiros, treinam juntos, né? Também lado a lado, eles, né? Tiveram uma rivalidade, o Paul e o Law. E o Bruce Lee e o Chuck Norris também tiveram uma rivalidade. É, o Chuck Norris, ele teve aula com o Bruce Lee depois de perder uma luta pro Bruce Lee. Primeiro eles se enfrentaram. E aí depois o Chuck Norris treinou com o Bruce Lee. Cara, mas como não gostar de um cara que é motoqueiro e quebra paredes de tijolos com uma porrada, velho? E usa kimono porque... E o único objetivo do Paul é ser o cara mais forte. É só isso que ele quer. Então, é porque o Ken é lutador de Shotokan. E o Paul também. Olha só. Só que o Paul, ele tem a mistura de karatê com o judô. Só essa única diferença. Vamos falar do Yoshimitsu. Oh, Opa, Yoshimitsu, caralho. Yoshimitsu, samurai, espadachim. Eu acho que é um dos personagens mais curiosos da série do Tekken, porque ele aparece não só no Tekken 1, 2, 3, 4, 5 e todos os Tekkens, como ele também aparece em outros jogos da Namco, que é o Soul Calibur e tem alguns outros. Você lembra de algum, Mr. Luca? Floyd? Galera? Eu só lembro do Soul Calibur mesmo, cara. Não. No Soul Calibur ele aparece como um jogador secreto. Você consegue... depende do que você salva, você consegue habilitar pra jogar com o Yoshimitsu. E eu que sou o cara mais empolgado aqui mesmo, como não curtir um cara que tem uma... que é samurai e tem uma espada laser, velho. Uma espada laser? Ele é mecânico, isso, né? Pode crer. Ele não tem, tipo, partes mecânicas? Ele não tem. É o humano? Isso. Não é um androide. Não. Ele é o líder do clã dele. Porque assim, o Yoshimitsu é um... Ele outro... não pode ser um androide líder? Você é contra os androides líderes de clãs, é isso? O Yoshimitsu, ele vem de uma família, a família do clã Manji. Ele é o último da família dele. Não. Não é. Ele é um ninja, ele é um samurai. Ele tem partes mecânicas, cara. Bom, a gente vai chegar lá. Não, mas lá. Ele tem partes mecânicas, a mão dele é mecânica. A gente vai chegar lá. Ele é um samurai, comum, habilidoso. Ele tem aquela sub... Eu não sei qual que é a patente abaixo do líder de clã. Sub-líder de clã. Sub-líder. Vocês lembram o nome daquela parceira dele? Ah, que um cara de raposa. Kunimitsu, não é isso? Deixa eu ver aqui. Eu sei que tem aquela árvore. Não, esse é o Mokujin. Esse é o Mokujin. É Kunimitsu, cara. É Kunimitsu. É de todos, né? Isso. A Kunimitsu, ela é aliada do Yoshimitsu e ela trai o clã do Yoshimitsu. Só que o Yoshimitsu, sabendo dos planos dela, vai atrás dela e ela tá lá na Mishima Subata. Mishima Zabata. Ela tá lá no Tekken. Mas fácil. Ela era parceira, mas traiu. É isso aí. Mas traiu o Yoshimitsu, traiu o clã. Ela foi tipo Chimbinha, né? Caralho! Puta que pariu, velho. ele é um personagem que mudou todos os Tekkens. Todos. Ele sempre volta diferente. Ah, e o Jack também, né? O Jack. Mas ele pegada, muda, né? Drasticamente. Ele fica completamente... Você até fala, é o Yoshimitsu mesmo? É a armadura, isso. Só que ele vai sofrendo transformações com o tempo. No decorrer dos jogos, ele vai sofrendo transformações. E a primeira transformação dele foi exatamente nesse confronto dele com a empresa Mishima... Tekken! A empresa Tekken, mais fácil, né? O Yoshimitsu, ele vai atrás da Kunimitsu e ela tá lá se aliando com o Kazuya. E nesse confronto, ele acaba perdendo o braço. Por isso que ele volta nos outros Tekkens com o braço mecânico. Entendeu? Ele perdeu o braço e o Dr. B, ele pega o Yoshimitsu, ajuda o Yoshimitsu a escapar e os dois viram aliados, viram amigos. E ele vai lá e implanta um braço mecânico no Yoshimitsu. Cara, eles valorizam esse braço mecânico, hein? Porque no começo do Tekken 2, mostra ele girando o bracinho ali na apresentação do começo. E se você finalizar com o Yoshimitsu, tem o final mais safado da história, cara. Que ele, tipo, doutor lá tá no helicóptero, ele salta na frente do helicóptero, quebra o vidro, pega o doutor e depois ele pula do helicóptero e usa a mãozinha rodando com a katana assim e faz de helicóptero, velho. Pode crer, pode crer. Nossa, cara. É muito ridículo. Mas ele não salta, ele não sobe, não, ele só plana, ele só desce, ele só amortece a queda com esse movimento do braço. Ah, mas se é pouco mentira, muito mentira, bota pra voar logo, cacete. Tekken 2. Esse Tekken eu já joguei no console, porque que nem eu falei, Tekken quando eu era criancinha, saiu, tinha lá o Virtua Fighter, que era na máquina cara, e tinha o Tekken que também era na máquina cara, Tekken 1, jogava no fliperama. Acho que isso. O Jota falou pra mim que jogava só no fliperama também. Não, eu joguei, eu comecei no fliperama, mas onde depois eu mais joguei, com certeza foi no console. Ah, sim, mas aí eu já comprei o Tekken 2 no PS1, já fui direto pro Tekken 2. Ah, agora a gente já falou da maioria dos personagens, então, dos personagens principais, agora fica mais fácil de falar. Porque no Tekken 2 continua a saga do Kazuya, que tá controlando agora a Mishima Zaibatsu. E ele agora é que promove o segundo torneio King Iron Fist. Certo. E como a novela mexicana tá só começando, já começa a intro lá do game com o Heihachi escalando o precipício lá, né? E subindo de volta. Ele não morreu, ele está vivo, está voltando por vingança. Exatamente. Oh, mas o nisso você pega a burrice do Kazuya, porque se ele foi jogado e sobreviveu... Quando criança. Porra. Mas sabe se o pai não... Ele podia fazer um pacto com o demônio também e vir muito mais forte. É tipo, uma bala na cabeça também mata, tá, gente? Só fica a dica. Mas eu acho que esses caras... A motivação dele do primeiro torneio era se vingar do pai. Se vingou, beleza. E aí? Mas esses caras, eu acho que o Jota vai poder concordar. Eles eram meio obcecados por luta, né? Ele falou que o Paul queria ser o melhor lutador do mundo, mas o Kazuya, o Heihachi, todo mundo, eles eram todos obcecados por luta, né? Exatamente, e como o Tekken ele passa numa era quase que pós-apocalíptica, é uma era na qual as pessoas elas traficam bombom, laranjas e os animais estão na beira da extinção, então o povo precisa de entretenimento, então ele fornece o entretenimento para as pessoas, só que com isso, é lógico, né, sempre tem alguma coisa por trás. E é uma das coisas que ele tenta fazer, né? Mostrar sangue pra galera. E nesse segundo torneio, um anjo, não sei se vocês lembram, no Tekken 2 você consegue desbloquear, além do Devil, você consegue desbloquear o Angel. Que tem um nome extremamente criativo de Angel, né? Exatamente. Assim como o Devil. Assim como o Devil. Porra, os caras nem pra localizar o jogo, mochila de criança, né, ia ser o Devil. E o Angel, ou a Angel, ela vem como uma personagem feminina, mas anjo não se sabe se tem gênero sexual, se não tem, né? Você tá querendo complicar pro Kazuya, cara. Ela tá abraçada com o Kazuya, você tá querendo falar que ela não tem sexo, se você não sabe se é mulher. Tá querendo complicar pro cara, mas mano. Ela tá abraçada com o Kazuya porque ela tá querendo proteger, salvar o Kazuya do Devil. Não, não tá. Aí que tá. Existe um lado bom no Kazuya, que é por isso que a Angel vem pra tentar resgatar esse lado bom dele. Inclusive, Floyd, eu vou chamar aqui a curiosidade que você levantou lá da questão da Jun, né? Que o casal que a gente mencionou lá no cast de namorados, sim, era Kazuya e Jun. Kazuya é o filho da puta filho, né? Que tem uma mochila de criança nele. E a Jun, ela é uma personagem completamente diferente, cara. Ela é uma ativista que protege os animais. É do PT. Pois é, ela tava com a bandeirinha vermelha lá, com um sanduíche de mortadela e tipo, protegendo os animais lá, cara. Cara, se fosse em outras épocas, todo mundo ia especular isso, que o pessoal tava tão doente por política que com certeza iam fazer essa ponte. É verdade. Ó, galeras da esquerda que se sentiu ofendida, endereço do Italeiro, a gente manda por inbox, tochas, facas, foices. The King of Iron Fist Tournament. E a Jun se envolveu com o Kazuya na juventude deles. Dois adolescentes. Antes do Kazuya assumir a Mishima Zaibatsu. Então eles tiveram um relacionamento e ela ficou grávida do filho que vai aparecer lá no Tekken 3. Capiroto Júnior. Exatamente. É. Então, agora aí... Mas a gente já falou disso no outro cast, mano. A gente tá beleza, mas eu falei o que aqui? Que a Angel, ela veio pra salvar o lado bom do Kazuya. Será que o lado bom do Kazuya não era o filho dele? É porque o Devil, ele tentou se apossar, além de estar apossado do Kazuya, ele tentou se apossar também do Jin, ainda no ventre da Jun. E quem pediu isso foi a Angel. Por isso que o Jin, ele é mestiço, né? Porque o Kazuya, quando ele se transforma em Capiroto, ele fica todo roxo lá e tal, ele fica demoníaco mesmo. Fica com as patinhas de bode e tal, ele fica bem esquisitão. Já o Jin, ele já fica bem mais humano. Cresce umas tatuagens a mais nele, ele fica mais forte. O Capiroto é radical, né, filho? Cresce uma asa e tal, mas ele não fica tão... Ele fica bem humano, assim, só com olho vermelho e tal. Exatamente. Eu tô vendo aqui a imagem do Devil, cara, no Play 1, cara. Veio, hein? Eu não lembro de ter feito isso quando eu joguei. Eu joguei no arcade, né? O gráfico do Tekken 1 e do Tekken 2 era bem quadradão, tá bem datado. Tá, nossa! Eu tava vendo o final da Julia, cara. É da Julia ou da Michelle? É a Michelle, né? Que tem no primeiro, né, Jota? Isso, tem no primeiro a Michelle. No primeiro no segundo. Nossa, eu vi o final da Michelle em que ela volta lá pra cabana da mãe dela. Meu Deus, que boneco horroroso, velho. Muito mal feito, muito mal feito. Você quer um pior? Totalmente desproporcional. Você quer um pior? O King, você termina com ele lá no primeiro. Nossa. E aí ele ganha a recompensa pra abrir o orfanato. Ele abre o orfanato e aí o relógio da hora do intervalo abre a porta e sai as crianças. Putz, eu vi. Em direção ao King pra abraçar ele. Cara, uma tela... Uma imagem com o King e as crianças de verdade rodeando. Isso, pode crer. Acho que eles não conseguiram animar a criança. Era tão difícil que eles colocaram criança de live action misturado com o King bonecão, mano. Ficou horrível. Feio. Não, eu não lembro disso. Peraí, tem que ver, cara. Vê aí o final do King do 1, cara. Horrível. Vamos pôr esse link aí. Vamos pôr esse link no post. Cadê? Não, pera. Os ombros eram bizarros. Da Júlia, então. Não, ele tira a máscara em alguns momentos. Né? Porque aí na hora de gravar o CD pra igreja, já apareceu no Gugu, vai zicar, né, mano? Pode crer, o cara lutou com Armor King e o cara usava armadura. Imagina os hematomas, velho. Você nunca assistiu aquele desenho? Acho que é Luta Livre, né? O desenho que tem. Acho que tem um desses de luta mexicana aí, né? Isso. É tradição dos lutadores nunca tirarem as máscaras. Na verdade, não. Lembra no Jack Chan? Vocês lembram do Jack Chan? Acho que é Toru. Não era Toru do lado do Jack Chan? Não, Toru era um gordão branco. Era, né? Era o El Fuerte, não era? O Fuerte, alguma coisa não assim. Não lembro, cara. O nome eu não lembro. Mas ele nunca tirava a máscara eu também. Eu sentia um cara que... Um lutador isso, deles. Ele nunca tirava a máscara também. É tradição deles. É, no Mutialucha, o desenho lá, o Mutialucha, eles iam pra escola de máscara. Fazia de máscara. Tudo de máscara. Vivia exatamente. De máscara. Eles nunca tirou a máscara. Eu tô vendo aqui o final do Tekken aqui, cara. O sorriso o que o Kazuya dá quando ele deixa o Heihachi cair, mano, que bizarro. Era muito mal animado, cara, era muito mal animado. Nossa, cara, não, eu achei um link aqui que tem todos os finais, qualquer coisa a gente até põe no post. Eu acho que é limitação. É limitação, né? Cara. Eu acho que é limitação. Na época era revolucionário. Imagina, você tava jogando Street Fighter 2, cara, na época, que era só um desenhinho na tela. E aí, de repente, você via... As CGs, inclusive, eram lindas. Tipo, hoje a gente acha a maior loucura, mal modelado, mal animado. Mas na época era novidade. Todo mundo ficava de queixo caído, sim. The King of Iron Fist Tournament. O Tekken 3, ele melhorou muito os gráficos do jogo, a jogabilidade, ele melhorou em todos os aspectos, cara. Sem dúvida, o Tekken que eu mais joguei, inclusive o pessoal falou, tô indo jogar Tekken 3 agora. Cara, Tekken 3 até hoje dá pra você jogar... Não, é o único, eu acho que dos três é o único que hoje ele é jogável e ainda continua bonito. Inclusive a CG, tava assistindo a CG dele, da apresentação, cara, na época... você assistia e é como a gente fala hoje, né? Puta, será que dá pra melhorar mais do que isso? Com certeza o Tekken 3 foi o maior salto. Do Tekken 2 para o Tekken 3 teve um salto enorme. Mas, lembrando, eu mesmo acompanhei toda a progressão e assisti todas as CGs, todas me impressionaram. Tekken sempre teve essa tradição de tanto ter gráficos in-game legais, como CGs muito bonitas. Pra mim, na época de PlayStation 1, quem tinha as CGs mais impressionantes era Tekken e Final Fantasy. É da onde eu esperava as CGs mais impressionantes. E eles não falhavam. As CGs eram sempre uma cada vez melhor que a outra, cada game, né? E o Tekken, ele foi um jogo... Acredito que ele foi o jogo de luta mais jogado da Sony, cara. Do PlayStation 1, pelo menos. Do PlayStation 1, acho que foi o jogo de luta mais jogado, foi o Tekken. Não sei, porque depois começou a sair Street Fighters, Mortal Kombat, né? The King of Fighters. É que assim, o Tekken 1 ele foi lançado praticamente junto com o Play 1. Mesmo que a gente falou do Crash, praticamente um jogo de que startou o console. O 2 saiu um pouco depois. E tanto que você vê esse experimentalismo de gráfico aí bem, bem tosco, que a gente chegou até a comentar no Crash. Mas, assim, ele saiu quando você vinha aquele CDzinho preto de demonstração do Play 1, tinha, você já podia jogar, se não me engano, uns rounds de Tekken. Qual Tekken que veio? Ou era Tekken ou era Tobal, era um desses dois jogos, eu não lembro. Até a questão que vocês levantaram aí de Street Fighter, Tekken e tal, Tekken é a franquia provavelmente mais respeitada e talvez até mais conhecida, só que eu vi um dado na internet aqui que a franquia Tekken vendeu mais do que qualquer outra franquia de games no mercado. Nenhuma outra franquia franquia de luta. Nenhuma outra franquia de luta vendeu tanto quanto Tekken. Mas também, ó, tô vendo aqui, Tekken 1, Tekken, Tekken 2, Tekken 3, Tekken Challenge, Tekken Tag, Tekken 4, Tekken Advance, Tekken Degree, caramba. Tekken 5, Tekken 5 Dark Resurrection, Tekken 6, Tekken 6 Bloodline, Street Fighter Cross Tekken, Tekken 3D, Tekken Hybrid, Tekken Cross, Tekken Revolution e Tekken 7. E Tekken de Natal. É o Alckmin falando? Tekken Bomba Pet, né? Faltou esses aí, cara. Então fica a curiosidade aí. Tekken. Então o Tekken foi uma franquia muito famosa. Muito forte, vendeu mais do que qualquer outro. Não foi, né? Ela ainda é. Ainda é. E trouxe personagens muito equilibrados. Porque na maioria dos jogos, você normalmente costuma escolher um personagem. No Tekken, cara, você podia escolher no aleatório que dava pra você jogar com todo mundo. Aliás, você tinha que jogar com todo mundo se você quisesse pegar todos os personagens extras. Sim, você tinha vários motivos pra você escolher os personagens. Seja a história, seja se era o gameplay dele que era bom de jogar. A história dava um up no game, assim, porque game de luta não tinha uma tradição de ter história, né? E Tekken tinha uma história muito densa. Sim, todos os personagens são interligados na história. Uma outra coisa de Tekken, que depois acho que no 2 eles introduziram um personagem animal, mas no 3 eles vieram isso com tudo, né? Tem... É, o Mokujin! É, no 2 eles colocaram era um canguru. No 3 tem árvore, tem panda. Cara, eu tenho que falar do Mokujin, cara. O final do Mokujin, eu não sei se vocês lembram. É. Que o Mokujin, ele tinha uma família. Você podia jogar até com a Mokujin fêmea e Mokujin macho, né? Pau Brasil. O Mokujin, se você selecionasse com um botão, vinha um Mokujin normal. Se você selecionasse com outro botão, ele vinha com peitos e uma florzinha na cabeça. Que era a mulher. Que era a mulher do Mokujin, cara. Mas o final, não sei se vocês lembram. Era muito engraçado. Eu assisti recentemente. O Mokujin, ele tá lá chateado porque a mulher dele tá mandando ele fazer várias coisas. Mandando ele lavar roupa e tal. É, aí ele fica chateadão. Aí ele vê as crianças, os mini Mokujins lá jogando Tekken. Eles estão jogando Tekken. Aí ele olha assim e pede licença pras crianças e começa a jogar. Aí ele pega ele mesmo e luta contra a mulher dele e enche a mulher dele de porrada. Só que aí a mulher dele vê ele batendo nela, bate nas costas dele assim e mete um soco na cara dele. Quer dizer... Nossa, é muito engraçado e muito galhofa, né? os finais do Tekken 3 e eles deram uma galhofada legal. Qual era o nome do dinossaurinho, ou Floyd? Não, o da Shia Oyo era mangá, né? Era um anime. Era um anime. Tava uma diferenciada, que né? Ela arrebentava o Heihachi. Ela quer fazer um parque, ele vai lá e faz um parque com o nome dele e ela dá um supapo nele. Isso, porque a Shaoyu, ela tem uma história com o Heihachi. Ela acaba virando amiga do Jin e ela convive ali na família, com a família Mishima. E o Heihachi tem lá os animais de estimação dele, que é o Kuma e o Panda. E ela acaba virando amiga do Panda. O Panda, inclusive, é a versão feminina do Kuma, né? Deve ser, né? É o mesmo esquema que você falou, pra escolher, você escolheu o Kuma. Ele era um personagem diferente, ou você só selecionava o Kuma contra o botão e vinha a Panda? Contra o botão. Era esse mesmo. Tá. Esse mesmo. Ah, certo. O Kuma era um botão e o Panda era outro. Mas era o mesmo personagem. Inclusive os golpes. E todos, se não me engano, cópias dos golpes do Jack, né? Exatamente. Era muito parecido com o... Não, é igual. Do Jack. Eles conseguiam fazer bem esse esquema de palette swap. Eles trocavam o skin do personagem lá. Você nem percebia que era outro personagem com os mesmos golpes, né, velho? Sim. E no Tekken 3 também, eles aperfeiçoaram as técnicas de agarrões, cara. Não sei se vocês lembram. Tem. Não só o King, a Nina. Eles têm sequências de agarrão, né? Você começa e faz um combo, né? É quase infinito, cara. Fica quase infinito. Você sabia que o cara não sabia jogar muito quando ele chegava e falava, jogo Tekken 3. Ele ia lá e escolhia o Edge. Aí você fala, só aperta o botão. Só sabe apertar o botão. Porra, Italeira, qual que é seu personagem favorito do Tekken 3? É de Godo. boa. Não explica muito bem na história, mas parece que o pai dele tava aqui no Brasil. Ele nasceu no Brasil, mas o pai dele não é brasileiro. E o pai dele tava investigando a máfia, e a máfia acaba matando o pai dele. Aí o pai dele fala pra ele, antes de morrer, o pai dele fala pra ele, ó, fala que você que fez isso e deixa a polícia te prender, porque senão os caras da máfia vão te matar. E lá na cadeia você vai estar seguro. Assume esse B.O. aí. Aí foi onde ele foi preso e aprendeu capoeira lá dentro da prisão com o mestre, que foi inspirado num mestre brasileiro, que acho que Marcelo Caveirinha. Você conhece? Mas antes um capoeirista do que um monstro verde que dá choque. Exatamente. Você vê que até o Street Fighter foi na onda agora. A personagem nova do Street Fighter V é capoeirista também, é mulher. E tem decotão. Decotão? Eu joguei o modo história do Street Fighter V e ela parece uma prostituta o jeito que ela tá vestida, cara. Pra fazer vergonha pra prostituta. Pra prostituta falar, nossa... Ou monstro gigante verde, né? Não, mas foi bem legal ver a referência do Brasil no Tekken. Foi da hora. E o Ed foi o Mustafa lá do Cadillac, né? Foi o cara que todo mundo adotou e jogava com ele. Foi o querido dos brasileiros. Porque é o personagem mais fácil, né, de jogar. Mas assim, os combos dele entravam de maneira fácil e tal, mas se você tinha uma técnica envolvida também. Os caras que eram bons, tipo, tinham os combos mais complexos pra fazer com ele. Então ele atendia todos os públicos, né? Mas é verdade, dava pra você ficar com o Ed a luta inteira e ele não parava, cara, não parava. Era o tempo inteiro se movendo pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Eu acho que eles conseguiram trazer a capoeira mesmo. Os movimentos dele eram bem capoeira. O estilo da capoeira tá bem traduzido ali no Ed, né? Tá, com certeza. E foi totalmente original, né? Não tem nenhum outro antes do Tekken que tem essa jogabilidade da capoeira. Só o Busha Move, né? Isso. Então, Jota, eu não sei se a gente deu um pulo aqui, a gente foi falando dos personagens, eu acho que a gente acabou esquecendo de falar do final canônico do Tekken 2. Que no final canônico do Tekken 2, o que que acontece? O Kazuya, ele cria o The King of Iron Fist Tournament de novo, e o Heihachi volta lá do abismo, e ele vai lá, e o final canônico, ele dá um pau no Kazuya, pega o Kazuya, e pra garantir dessa vez... Ele faz o que o Kazuya deveria ter feito no final do primeiro. Exatamente. Ele pega o Kazuya, leva nos braços, e dessa vez ele joga de um vulcão, cara, dentro da boca de um vulcão. Falou, vai demônio, queima demônio. Queima, queima. Mas bem por aí, né? O Kazuya poderia ter feito isso no primeiro. Joga num lugar que é mais certo, não de um lugar onde você já sobreviveu. Com exatamente, 5 anos de idade. Daí, como é que procede a história canônica do Tekken 3? E também, putz, cara, Tekken 3 é foda. O Heihachi, ele cria a Tekken Force, que é uma equipe militar. Porque a ideia do Heihachi é o domínio, né? Joguinho de beat'em up lá, minigame. Exatamente, cara, eles colocaram joguinho de beat'em up. É. Tekken Force, velho, muito bom. Eu passava horas jogando Tekken Force, cara. Lembra dessa parada, Italeira, que você jogava, tipo... jogo de briga de rua, você saía lá sentando, up, né? Você saía sentando a porrada em todo mundo. Que tinha uns frangos no meio, cara. Os galetinhos. É, tinha um joguinho que você saía. Era um beat'em upzinho no meio do jogo. Você habilitava ali, salvava alguns personagens, habilitava. Tinha Tekken Ball. Tinham quatro fases. É, tinha um porrado ball, né? Que você, tipo, sentava a porrada na bola e pra acertar seu adversário, né? Você escolhia a bola de praia, tinha duas bolas de praia e uma bola de ferro, né? Que dava mais dano. Tinha uns galetinhos lá na tela. No Tekken Force tinha os frangos. Nossa, Tekken era uma história super séria, mas ele sempre tinha um alívio cômico, né? É, então, aí o Heihachi, ele criou a Tekken Force e eles foram pro México. Nessa deles... É verdade. Irem pro México, eles entram num templo e despertam um considerado deus da luta. Não é nem deus da guerra, é deus da luta. Que é o Ogre. E eu acho que esse personagem já deu uma galhofada na história. Não sei vocês. Ah, o Devil e o Anjo não tinha sido bastante pra você? Não, totalmente coerente. O Devil Anjo era bem realista, né? Não, entendi. Eu sou o padrão de referência, Mr. Luke. Uma árvore, um canguru, um androide, tá ok. O Mokujin, ele é totalmente interligado com o Ogre. Oh, essa eu já não sabia. O Mokujin, ele é um espírito do bem, que ele sente a presença do Ogre e ele vem na árvore pra poder combater esse espírito do mal. Porra! Porra! E o legal é que o Mokujin, ele tem... como ele é uma árvore de treinamento... Exatamente. Isso, do Bruce Lee, que ele fica batendo lá. Então, ele conhece todos os estilos de luta. Ah, sim, legal. Ele tem acesso a todos os estilos de luta, então ele conhece todos os estilos. E o Ogre, a habilidade especial dele é absorver o estilo de luta do adversário. Então ele derrota o cara e ele absorve todo o conhecimento dele. Olha o Shang Tsung vindo aí, moleque. É, uma inspiração. Só que o Shang Tsung, ele faz o quê? Ele absorve a alma da pessoa, né? Mas o Ogre, ele copiava os golpes do personagem? Ele absorvia a sabedoria do personagem. Tá. Tanto que... Mas ele não copiava os golpes. Eu não lembro ele não disso. Ele não copiava os golpes. Copiava, né? Ele não tinha semelhança, ele tinha o estilo dele. Certo. Só que assim, ele tinha golpes que eram de outros personagens visíveis, como por exemplo o da Konimitsu. Ele tinha golpes parecidos com o da Konimitsu. A Konimitsu, ela sumiu. Quando teve essa invasão no México, a Konimitsu estava no meio lá do Tekken Force. E aí ela não voltou. Então, todo mundo deu ela como morta. E o Ogre, ele voltou com técnicas da Konimitsu. Então, supostamente, falaram, ele matou a Konimitsu e absorveu o conhecimento dela. Certo. E esse Ogre, jogado na dificuldade decente lá, ele era bem difícil de derrotar, hein? Até porque ele tinha duas formas, né? O Ogre e o True Ogre. O Ogre, ele era mais difícil do que o True Ogre, cara. O foda do True Ogre era quando ele soltava aquele raio... que arrebentava. Se ele ficasse apelando aquilo ali, era bem difícil. Mas enquanto ele não soltava, era bem fácil. Eu achava muito mais fácil de matar do que a primeira forma dele. É a mistura do Ogre com o Heihachi, né? Ele pega... Quando você ganha do Ogre, ele levanta o Heihachi, não sei o que, que ele faz lá com, é, ele com o Heihachi, ele vira o True Ogre. Ele absorve. O Ogre é aquele cara verdão que tem um escudo. Um no escudinho braço. Do dragão do Shiryu. Verdade, parece. Ou da sua fitinha, do. Da sua fitinha, pô. Lá do Soul Calibur. Isso, parece. Ele parece o Munha, né? Não, caramba, não, vocês ficam não. Procurando o Munha, referências, não. Velho. Ele era o True Ogre, porra. Não, ele era o Ogre. Não, pô, ele parece ele não era o Shiryu, Munha, ele velho. Não era o Kratos, ele era o True Ogre, velho. Mas o... E aí, Thaleira? Ogre versus Ed Godo, quem é que levava? O que, que é um antigo demônio, deus da guerra, deus da luta grego contra deus da luta mexicano, né? Ai, caralho, que foda. Ô, Floyd, eu fiquei curioso. Você falou que tinha uma história com o Gon, com o personagem galhofa lá. Não, não, a história, na verdade, é que eu não lembrava do Gon, cara, eu joguei Tekken 3 há muito tempo, e eu lembro, depois eu lembrei do personagemzinho, mas aí meu filho zapiando no YouTube, o moleque já tá se virando sozinho com essas bodegas, com vídeos selecionados, ele achou uns vídeos do seriado do Gon, ele é um desenho lá, feito em CG. Porra, que legal. É no Japão, a gente só acha em japonês mesmo, nem não tem legenda nem nada. Mano, o moleque assiste isso muito, muito e muito. E tipo... E aí a gente vê nos episódios que no final dos episódios tem as famílias dançando as coreografias do desenho, das aberturas. Cara, é muito famoso esse bonequinho lá e nunca veio pro ocidente, cara. Porra, Floyd, se só visse isso agora, derruba a Italeira e coloca seu filho na ligação aí, cara. Eu vou colocar no post uns links do YouTube que ele assiste desse dinossauro. Inclusive, eu não sei se vocês dele? Lembram do... O final, isso que eu ia falar, Jota. O final era genial. O final dele é infinito, cara. Era engraçado demais e ele era um loop infinito, né? Terminava no começo e ficava não, girando e assim, infinitamente. De quando que é o Tekken 3, verdade. Cara? É... Cadê? Ele é de 98? 98. Não. Meu filho achou esses desenhos? Pra arcade e 98 pra Play 1. Então, ele é de 96, né, pro arcade? Isso, pra arcade. Então, e já tinha o Gon. E os vídeos que Os vídeos que meu filho assiste, cara, é de 2015, 2014. Quer dizer, esse bichinho tá sobrevivendo, cara, há quase 20 anos, amigo. Verdade, verdade. E você tava falando que ele era chato de jogar, Vitaleira? Era chato de jogar contra ele, né? Era chato de jogar contra ele. Porque os golpes passavam por cima. O problema desses personagens pequenos é que ele tem um hitbox baixo, né? Você não consegue bater nele. Os golpes passam por cima da cabeça dele, né? E o Ed pior, né? Porque na hora que ele ficava dando aqueles giros lá, a cara dele ficava ali próximo do chão. E aí o dragão, o dinossaurinho vinha com aqueles punzinhos. Você lembra do golpe, punzinho? Pode crer. Não, ele levantava a cauda e soltava um pum. Nossa, ele levantava a cauda e soltava um pum, saia uma fumacinha. E o cara, tipo, ficava tonto e caía. E nesse aí foi a primeira aparição do Dr. B no Tekken 3. Vocês lembram que o save do Yoshimitsu é ele salvando o Dr. B lá do laboratório. Isso no 2. No 2 ele salva do helicóptero, no 3, né? Isso, no 2 ele salva do helicóptero. Aí no 3, porque ele foi raptado, né? Pela... Pô, esse Dr. B é a Princesa Peach? Tem que ser salvo toda hora, mano? Pior, é tipo cara. Isso, é, exatamente, é o Bosconovich. É. Ele é a Peach, né? Ele tem que ficar sendo salvo pelo Yoshimitsu o tempo todo. Todo jogo tem que ser sequestrado por um Bowser da vida? Inclusive, Jota, uma curiosidade do Yoshimitsu é que ele era um cara honrado, né? Ele era um samurai e ele roubava dos pobres pra poder distribuir pros... Ele roubava dos pobres. Ele era político? Ele era político? Isso é justiça onde? Não, ele era o Yoshimitsu Eduardo Cunha, né? Mas é isso mesmo. Inclusive, no final dele, no primeiro, ele rouba o dinheiro do torneio, sai num cavalo, jogando, ele abre a maleta e joga o dinheiro pra cima. E quem pega o dinheiro? Marshall Law. O Marshall Law, a esposa e o filho pegam o dinheiro pra poder fazer o restaurante. Olha só, e com certeza é a nossa primeira opção. Se a gente ganhasse 1 bilhão num torneio, a gente ia distribuir pra todos os pobres. Distribuía pra aqueles pobres que trabalham no McDonald's, tipo, me vê 10 Big Macs, tô aqui. A história, Jota, do Tekken 3, ela basicamente roda em torno do Jin, né? O Jin é a bola da vez agora, né? Exatamente. Kazuya. Isso. É, o filho da puta neto nasceu. Só que o Jin não é filho da puta, né? Ele é o único que é bonzinho da história aí. O Jin, ele é um pouco temperamental, mas ele foi educado pela mãe. E quando ele tinha mais ou menos uns 15 anos, a mãe dele falou: Jin, vai embora, você tem um avô. Aí falou do Rei Hashi pra ele. E essa é a mãe boa? Ele... Tipo, filho, some daqui. O conceito de mãe boa... se você vê um pai e um avô que jogam o filho do penhasco, isso aí tá bom pra caramba mesmo. Só botei pra fora. A Jun, ela era médio e ela conseguiu prever a chegada do Ogre. Inclusive, o Ogre foi atrás dela, sentiu a presença dela e matou a Jun. Então ela salvou a vida do Jin. E ela foi e falou pro Jin conhecer o Rei Hashi, porque ele não tinha ninguém além dela. Então ela queria que ele estivesse no meio da família dele, por mais que seja essa família, né? Então o Jin, até os 15 anos, ele foi criado pela mãe. Aí depois ele aprendeu a lutar com o Rei Hashi, que, como vocês já falaram, que ele é, né? Ele treinou o Jin só pra fazer de isca pro Ogre vir atrás dele e ele conseguir capturar o Ogre. A ideia dele era capturar o Ogre e estudar o Ogre pra saber como ele absorvia o conhecimento e ter a mesma capacidade. Inclusive, esse é o final canônico do Tekken 3, né? Porque o Rei Hashi no Tekken 2 jogou o Kazuya no vulcão, então o Kazuya tá fora da parada. Aí o Jin, ele usa o Jin lá, acaba traindo o Jin e ele consegue lutar contra o Ogre. Se bem que o final canônico não é o Paul que luta contra a primeira forma do Ogre. Isso, é o Paul. Ou é o final canônico do Paul. Esse que é o problema, porque o Tekken tem o final canônico, que é da história, mas tem o final de todos os personagens, né? Acaba virando uma confusão. Aí acaba virando uma confusão, porque alguns finais são diferentes da história original. É, o final, né? Do Paul, ele tomando uma multa, né? É verdade. No 3, eles colocaram um tom de humor, acho que quase todos, né? Quase todos os finais. Você lembra do Forest Law? O Law é os caras tentando dar um mortal lá igual ele, cai ele, o Paul e mais um. Isso, e só ele que não. Não, esse é o Lei. É o Lei, que é inspirado no Jack Chan, cara. No Jack Chan, verdade. O Law do primeiro não é o Law do terceiro. É, porque tem o Marshall Law. É, que um é outro... Forest Law e o outro é Marshall, né? É, o isso. Pai e filho. Exatamente, que é Bruce Lee e Brandon Lee. Ah, legal. Então eles colocaram essa referência aí. Porque no terceiro, o Marshall Law, que é o pai, ele tava com o Dojo e com o restaurante. Então ele não quis se inscrever no torneio. E o Paul, que era amigo dele... E o terceiro se passa 18 anos depois do primeiro, né? É, 18 ou 20 anos do primeiro. Bastante tempo. Ah, eu tô ligado nessa história. Aí o Forest Law, existe de filme de arte marcial, vai fazer filmes ruins envolvendo corvos e depois toma um tiro de bala de festim, toma, né? Toma um balaço. Mas vai, Jota, qual é o final canônico do... Do Tekken 3? É, o final canônico. O Paul, ele derrota o Ogre. Isso, certo, ele derrota o Ogre. Aí o Ogre, ainda vivo, até então eles achavam que tava morto, mas não estava. Ele consegue se levantar e absorver o Heihachi. E ele se transforma no True Ogre. É, então, tem até uma curiosidade do... Tem uma curiosidade do Paul, que o Paul, ele sempre acontece alguma coisa que impede ele de lutar, né? Sim, e, inclusive, ele bate no Ogre no final do 3... Ele mata o Ogre e ele sai achando que ele matou o monstrão final e vai embora. Isso. Só que aí depois que ele vai embora, o Ogre levanta de novo. Exatamente. Aí ele pega o Heihachi. Então, quer dizer, tava acontecendo essa luta do Paul contra o Ogre, ao mesmo tempo em que o Heihachi usa o Jin pra atrair o Ogre, né? E também isso. Trai o Jin e dá um tiro no Jin. Então tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Exatamente. E outra coisa que tá acontecendo nesse momento também é o Yoshimitsu. Yoshimitsu, ele tá lá dessa vez não pra conseguir dinheiro pra dar pros pobres. Yoshimitsu tá lá pra pegar, pra coletar o sangue do Ogre. Pra salvar, adivinha quem? A filha do Dr. B. Caralho, e Yoshimitsu e esse Dr. B devem ter, tipo, um caso, né, cara? Não, ele se tornaram amigos, né? Mas aí, então, aí o Jin vem e luta contra o True Ogre e derrota o True Ogre. E o Yoshimitsu se aproveita, coleta o sangue do True Ogre pra poder fazer a poção de cura, que é a poção de cura tanto pro Dr. B quanto pra filha dele, porque o Dr. B nessas experiências de tentar ressuscitar a filha dele, até, né, a gente nem comentou que a filha dele faleceu e ele congelou a filha dele. Ele tá mantendo o cadáver dela pra tentar ressuscitar a filha dele. Fica a dica aí, galera. É, quando morrer um parente, você congela. Se você for um cientista criador de androides e sua filha morrer, você pode criar uma máquina aí de hidrogênio pra congelar ela. Caralho, beleza. Então, Jota, eu acho que a gente comentou todas as histórias de todos os Tekkens, que são histórias extremamente complexas para jogos de luta. E a gente falou, desenrolou bastante personagens. É claro que faltou vários personagens ainda. A franquia Tekken é monstruosa a quantidade de personagens. Eles continuaram com aquele esquema dos personagens, um personagem desbloquear outro personagem referente. Então, tem muito personagem. Então, se você, a gente não falou do seu personagem favorito, vai lá, comenta, conversa com a gente nas redes sociais, conversa com a gente no Telegram, porque agora a gente vai para as notas da franquia Tekken. Da franquia Tekken não, do Tekken 1, 2 e 3. Inclusive, nessas notas eu gostaria que vocês falassem qual é o melhor Tekken pra vocês. Não, o melhor Tekken é o 3. Dentre esses não tem como falar, né? Ah, já definiu minha hora, né? Mas pelo menos que vocês falassem qual o personagem que vocês mais gostavam de jogar desde lá do primeiro, segundo e terceiro Tekken. Então, beleza. Vamos hoje mudar um pouquinho. A gente vai fazer as notas e falar qual o personagem que mais jogou de cada Tekken. Beleza. Então vamos começar com a nota do Floyd. Fala aí, Floyd, qual é a sua nota e qual personagem dessa série que você mais gostou de jogar? Então, vamos lá, hein, as minhas notinhas. Vocês vão me amar, vocês vão me odiar, não sei. Só uma consideraçãozinha rápida, que apesar da minha nota não pode não transparecer isso, eu gosto muito do jogo, mas comparado nesses três jogos, o único que eu ainda acho jogável até hoje é o terceiro. Então, antes também, eu tô falando do primeiro jogo. Acho que o que mais me chamava atenção era o Lau, pelo motivo, acho que até parecido com o do terceiro, porque eu acho que é o personagem mais fácil de jogar. Se você sair dando sequência de chute ali, você acaba ganhando a luta. No segundo, eu acho que também era o Lau, mas eu já começava a jogar mais com o Paul. Ele tinha aquele soquinho mais forte lá, que tirava metade do life quando pegava. Era um personagem que eu gostava bastante. E no 3, acho que todo mundo gostava de jogar com o Edgodo. E eu gostava também, às vezes, de jogar com o Gon, quando que era mais fácil era mais difícil de ser acertado. É, tendo o 3 como meu favorito, a minha maior média, os meus hits para o Tekken 1, 2 e 3 são 70 hits. Monster Combo! Nossa, eita, cara! Nossa! Tem gente que vai invadir Carapicuíba. Sei não, hein? Carapicuíba é difícil ser invadido. Como ninguém vai chegar em Carapicuíba, vamos respeitar aí a nota do Floyd e vamos ouvir a nota do Mr. Luca. Fala aí, Mr. Luca, qual o personagem, seu personagem preferido das séries aí 1, 2 e 3 de Tekken? Fala a sua nota aí. Beleza, meus personagens favoritos, cara, eu acabo indo pelo personagem principal, não tem jeito. Eu, normalmente, Street Street Fighter é Ken Ryu mesmo e tal. E no Tekken não é muito diferente. No Tekken 1 eu curtia pra caramba jogar com o Kazuya. No Tekken 2 eu já fui mais pro Paul. Curti pra caramba o Paul Phoenix. Achava ele bem legal no Tekken 2. E no Tekken 3 não teve como não cair nas graças do Jin, cara. O Jin Kazama era muito legal. Personagem muito foda. Inclusive, ele é um dos personagens de luta mais reconhecidos até hoje, cara. A galera curte pra caramba o Jin Kazama. Então, era o meu personagem. Inclusive, ele luta Shotokan, né, Jota? Isso mesmo. Ele luta Karatê. Ele luta Karatê. É um estilo que eu já até treinei e eu curto pra caramba. Então, o Jin Kazama é da hora. É, minha nota pra franquia Tekken, talvez eu vou cair no mesmo problema que o Floyd. Porque, apesar de eu amar essa franquia, acho muito legal. Tekken é um dos meus jogos queridinhos de luta aí. Eu jogo pra caramba, jogo de verdade. É, só que o problema é que Tekken 1 é um pouquinho ruim, e como ele é um pouquinho fraquinho e tal, o Tekken 2 é um pouquinho melhor, o 2 e o 3 realmente estourou. Então, como a gente vai dar a nota pros 3, vai acabar puxando a média um pouquinho pra baixo. Então a nota pros 3 Tekkens, na minha opinião, é 89 hits. Ah, tá bom, tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Beleza, Italeira, agora tá com você, cara. Nota pra o Tekken 1, 2 e 3 aí, seu personagem favorito do 1, 2 e 3. Aliás, primeiro personagem, depois a nota. Certo. Aí os Paranauê corre solta, né? Ultra Combo! Ô, louco! Olha aí. Agora eu gostei, hein? O Italeiro é dos meus. Olha o Jota pagando os convidados pra dar nota. E agora então, vamos aí, Jota. Dê seus hits pra nós de Tekken 1, 2 e 3. E diga os seus personagens do coração. Vamos colher os 100 hits do Jota. É. Tekken, cara, eu sou apaixonado por Tekken, até porque eu, como um lutador de artes marciais, eu gostava muito de jogar Tekken como um simulador. Então, meus personagens principais eram o Paul, o Jin e o Lau. Até pela experiência que eu tinha, eu gostava, inclusive, eu tenho golpes que eu me inspirei no Tekken. Ah, e o Hwarang também. O Hwarang é o lutador de Taekwondo, então eu me inspirei em alguns golpes do Tekken pra utilizar na arte marcial. E só me trouxe mais nostalgia relembrar Tekken, rejogar Tekken. Eu rejoguei o 1, eu não consegui rejogar o 2, mas assisti um pouquinho da jogabilidade, me lembrou a minha infância, porque eu passava horas com meus primos jogando Tekken. E o 3 era com os amigos em peso, que a gente fazia muita competição de Tekken. E eu não tenho como dar uma nota muito alta, exatamente pelo que vocês falaram, que o Tekken 1 e o Tekken 2, eles foram como é que eu posso dizer? Eles não foram tão bons quanto o 3, até pelas limitações da época. O 3 foi muito mais polido. É, eles tiveram tempo pra desenvolver, pra adaptar melhor pro PlayStation. E veio muito melhor, muito superior aos outros dois primeiros. Então a minha nota pra Tekken são 95 hits. Na cara! Ultra Combo! Caralho, o Jota, ele me imita toda a galera, velho. Exatamente, cara, exatamente. Eu falei, o Italeira é dos meus, porque, cara, a nota foi igualzinha, 95 hits. Por que não imitou a minha nota? Não tem como, cara. A gente faz a média aqui, sai o número. Aí a gente até pensa em mudar, mas a gente tem que dar a nota honesta. Mas então é isso, galera. Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3. Clássicos do PlayStation 1. E dos arcades. É, e dos arcades. Apesar de você ter a disponibilidade, se você tem seu PlayStation 3 aí, seu Xbox, você poder entrar na live, na PSN e baixar qualquer um dos três, fica o nosso conselho aí de jogar, de baixar o Tekken 3, que é o mais polido deles. Mas Tekken é isso aí, né, cara? Tem jogos pra todas as plataformas, pra PSP, pra Vita... Até pra Zibo saiu 2, cara. Exatamente. Todas as plataformas. Então jogue algum dos Tekkens. Eles são todos muito parecidos, mantém toda a sua essência. Até o último Tekken que eu joguei, o Tekken 6, é muito parecido com todos os outros Tekkens anteriores. Tekken 7 tá chegando nos consoles e no PC aí. Então, vamos se preparar aí, vestir as nossas luvas de ferro, providenciar a nossa cópia favorita e jogar Tekken, cara. Italeira, acho que agradecer aqui sua participação, suas notas não foi do meu apreço, tá? Não sei se a gente convida você de novo. Sacanagem, pô, valeu mesmo por ter participado com a gente, foi show de bola, tá escalado, cara. E tá escalado, com certeza você vai voltar, com certeza você volta, hein, cara. Valeu, é nóis. Valeu, Italeira. Legal, legal. E falando isso, então, galera, tchau! Tchau! Tchau! Eu sou o Jota, habilidade especial, imitar a sua nota. Ultra!